Na terra seca, a fome aclama. Isaac busca abrigo, deseja descansar. O Senhor aparece, sua voz é paz. Fica aqui, meu filho, eu sou capaz. Ó Deus fiel, tu és meu guia. Em cada sombra, tua luz irradia. Tu abençoas minha jornada. Em cada passo, tua mão é sagrada. Em gerar a vida brotar, com Rebeca juntos a caminhar. Temeu pela vida, por amor se escondeu. Mas o olhar do rei logo percebeu. Ó Deus fiel, tu és meu guia. Em cada sombra, tua luz irradia. Tu abençoas minha jornada. Em cada passo, tua mão é sagrada. Os poços entulhados, mas a fé não cede. Isaac cavou, encontrou água que mede. Reobote, ele grita, o Senhor nos alargou. Em suas promessas sempre confiou. Em Beresheba um altar se ergueu. Isaac invocou e o Senhor atendeu. Não temas, sou contigo. A voz ressoou. Abençoarei tua semente, como prometeu. Ó Deus fiel, tu és meu guia. Em cada sombra, abençoas minha jornada. Em cada passo, tua mão é sagrada. Os laços se firmam, a paz se faz. O Senhor está conosco em tudo que traz. Isaac celebra, a água flui na graça de Deus, sempre a existir. Ó Deus fiel, ó Deus fiel, tu és meu guia, tu és meu guia. Em cada sombra, tua luz irradia. Tu abençoa, tu abençoa minha jornada. Tua mão é sagrada. Ó Deus fiel, em ti vou descansar. Na tua presença sempre vou habitar. Em cada crise, tua voz é meu farol. Fiel é o Senhor. Meu eterno sol.